Dança, a bandida como dança. Olha a bunda dela como balança. A popa areia e hoje é piranha. Rio de Janeiro, onde que nós chega, já vira puteiro. Eles atrasados, nós chegou primeiro. Eu tô vários anos fazendo dinheiro, fiquei rico no. Eles tão puto comigo que eu tô faturando em dor. Se for pesar meus cotão, vai dar mais de um quilo de ouro. Inveja no pescoço, brilho do pijama, segundo invejoso. Elas querem brotar na minha base, quer prazer que eu senti minha vibe. Dança, dança, a bandida como dança. Olha a bunda dela como balança. E hoje é piranha. Tô fé, meu protege nós. Ela me esperando semi-nua na hidromassagem. Não fica tímida, perde a vergonha, fica à vontade. Ela quer combate, tá pronta pro fight. Ele quer sacanagem. Nós tô transando, é o bicho. Se bate saudade, te ligo. Faço o que eu digo, mano, faço o que eu faço. Não tira foto, não posta no status. É uma delícia ver você de quatro. Eu adoro te comer de lado. Só tatuagem me deixa chegado. A cada dia mais apaixonado. Transo melhor quando eu tô chapado. Maravilha, nó do trancado num quarto. Dança, dança. Essa bandida como dança. Olha a bunda dela como balança. A popa areia e hoje é piranha. Dança, a bandida como dança. Olha a bunda dela como balança. A popa areia e hoje é piranha. O fé. Eu thank you.